atividade da rua. Tentaram nos parar, mas nossa saga continua. Vai de Londrina sem rumo no Paraná. Roletei Cambé, Rolândia e Arapongas. A pista tá suave, na nave os moleque chave. Na terra do boné, chegamos e Apucarana. Vou passar em Sarandi, pra pegar aquele vedinho. Mano lá de Cascavel falou que ia mandar do amarelinho. Não sei se tu vai em Paranavaí. Vou te falar, bonde do Paraná, conexão Paranaguá. Esses dias fumei um Ibiporã. Fiquei tão chapado que parei em Vaiporã. Salve Guarapuava, União da Vitória, Irati, Pato Branco e Telemaco Borba. O bonde tá fechado em PG, sangue bom. Nós vamos tá fechado com Francisco Beltrão. Marialva tá uma uva, mas nós tá sempre loucão. Pique Paquistão, tô colando em Campo Mourão. Moarama, Cianorte, Maringuete, Squat Crew, Toledo, Cornélio, Procópio, Foz de Iguaçu. Não sei se você já tá aí, mas eu já tô em Jataizinho. Na Lacoste, o jacaré que eu comprei em Jacarezinho. Nós vamos lá pra capital, porque o rap é minha vida. Vamos esquentar o clima com rimas em Curitiba. É o rap underground que veio conectar todas as cidades no bonde do Paraná. São José dos Pinhais, Pinhais e Araucária. Forte abraço pros guerreiros que estão em Piraquara. Tijuca do Sul, os moleque do Rio Azul. Bela Vista do Paraíso até São Miguel do Iguaçu. É o bonde do Sul. Jandaia do Sul, Rio Branco do Sul, Laranjeira do Sul. É o bonde do Sul. São Mateus do Sul, Campina Grande do Sul, até Centenário do Sul. Itapeiro Sul, céu azul. Baú, sertaneja, bom sucesso a todos de Porecatu. Cafelândia, Antonina Castro, Mandaguaçu, Colorado e Santa Terezinha de Itaipu. Caiobá, Guaratuba, Patinhos e Guaíra, Almirante, Tamandaré e Santo Antônio da Platina. Florestópolis, Colombo, Campo Largo, Guaraci, Sertanópolis e Nova Aliança do Ivaí. Primeiro de Maio, Ponta Porã e Açaí. Medianeira, dois vizinhos, Jaguapitã e Uraí. Cândido Rondon também vem conectar. Tapejara pro Dentópolis, bonde do Paraná. É o bonde do Paraná, coletividade da rua. Tentaram nos parar, mas nossa saga continua. Coloque sua cidade no mapa e vamos voar. No bonde do Paraná, é o bonde do Paraná, coletividade da rua. Tentaram nos parar, mas nossa saga continua. Coloque sua cidade no mapa e vamos voar. Goiere, Santana do Itararé, Bossa Nova, Atalaia, Astorga e São Tomé, Barbosa, Ferraz, Cambira e Cambará, Jardim Alegre, Jardim Olinda, Japira e Japurá. Terra boa, terra rica, terra roxa, Itamarana, Santa Cecília do Pavão e Santa Mariana. Palmas, Palmeiras, Palmital e Palotina. Tuneiras do Oeste, Tibagi e Tomazina. Alvorada do Sul, Astorga, Lupi, Anápolis. Cruzeiro do Sul, Cândido, Abel, Carlópolis. Piraí do Sul, Cantagalo em Leópolis. Marilândia do Sul, Lobato, Lidianópolis. São Sebastião de Amoreira, Santa Cruz de Monte Castelo, São Paulo de Prado Ferreira. Marilena, Turbo, Pitanga e Godói, Madureira. Teixeira, Soares, São João e São Jerônimo da Serra. Santa Mônica, Morretes, União é nosso lema. São João do Triunfo, Tapira, Siqueira, Campos, Bandeirantes, Ventaninho, Biratã e Sapopema. Paraíso do Norte, Reserva, Rio Bom, Querência do Norte, Rio Negro e Andirá. Irati, Baiti, Lapa e Foz do Jordão, Pinhalão, Bitiruna, Arapoti e Quatiguá. Imbituva, Realeza, Itambaracá, Diritiba, Amaporã e Guairacá. Carambeí, Jaboti, Floraí, Cruz Maltina, Barra do Jacaré, Cafeari e Najá. Tô em Mirador, Miraselva, Ângulo e Sulina, Brasilândia do Sul e Santo Antônio de Caiuá. Um salve a toda city que eu não consegui citar. Essa é coletividade do bonde do Paraná. É o bonde do Paraná, coletividade da rua. Tentaram nos parar, mas nossa saga continua. Coloque sua cidade no mapa e vamos voar. No bonde do Paraná, é o bonde do Paraná, coletividade da rua. Tentaram nos parar, mas nossa saga continua. Coloque sua cidade no mapa e vamos voar.